Solta o som de DJ Z. Já fiz o meu corre de pé, já fui tirar de Zé, irmão. E hoje tô de Santa Fé, e todas as bitch me queijam. Andei de chinelo no pé, pra hoje portar jacaré. Hoje de Jordan, respeita a minha de fé. Fiz o meu corre de pé, já fui tirado de Zé, irmão. E hoje tô de Santa Fé, e todas as bitches me queijam. Andei de chinelo no pé, pra hoje portar jacaré. Hoje de Jordan, respeita a minha de fé. A história começou assim, desde menor buscava o dia. Nunca desisti, jamais aceitado. Pois acreditado, achei que eu não ia conseguir. E olha nós de novo, agora tu parou pra ouvir. E quantas vezes eu vi, o fim chega perto de mim. Do medo não virei refém, não. Tive que lutar e cresci. E quantas vezes eu vi, ainda não vivi a metade. Já venci a depressão, a solidão eu fiz amizade. Já fiz o meu corre de pé, já fui tirado de Zé, irmão. E hoje eu tô de Santa Fé, e todas as bitches me queijam. Mandei de chinelo no pé, pra hoje portar jacaré. Hoje de Jordan, respeita a minha de fé, Joe. Me diz quanto tempo faz que eu tô aqui. Não foi do dia pra noite que eu consegui. Se hoje eu brindo de importado e de Hennessy. Mas me lembro quando a fome bateu aqui. Tudo julgavam minha voz. Diziam que não era pra mim. Que o meu sonho era de playboy. Que não era tão fácil assim. Hoje eu vejo geral que dava risada. Naquela mesma vidinha amargurada. Sem progresso, sem luz, sem uma direção. Foi minha fé que me manteve na contramão. Vem! Nesse mundo de ilusão, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de ilusão. Fiz o meu corre de pé, já fui tirar de Zé, irmão. E hoje tô de Santa Fé, e todas as bitches me queijam. Mandei de chinelo no pé, pra hoje portar jacaré. Hoje de Jordan, respeita a minha de fé. Já fiz o meu corre de pé, já fui tirado de Zé, irmão. E hoje tô de Santa Fé, e todas as bitches me queijam. Andei de chinelo no pé, hoje foi da jacaré. Hoje de Jordan, respeita a minha de fé. Fiz o meu corre de pé, fiz o meu corre de pé, e hoje tô de Santa Fé. Essa música é pra cada menor, pra cada trabalhador que nunca teve muito, mas o pouco que teve foi bastante, certo? Foco. Pesado.